Estamos aqui já no programa Mini Sai Salto Alto. Hoje, e como é habitual sempre às sextas-feiras, temos a doutora Susana Dias Ramos connosco, neuropsicóloga. Susana, bom dia. Olá, bom dia. Boas férias, estás de descanso. Estão mesmo a acabar, e o São Pedro de mal comigo, de certeza. Escolheu esta semana de férias para dizer: Susana, não há praia, Susana, não há piscina, Susana, não há forma de apanhar sol, já estás morena, chau. Exatamente, para castigo, não é? Mas há coisas que também não vale a pena perceber. Não vale. Eu acho que está um bocado invernoso hoje, mas pelo menos podemos alegrar. Mas aqui o sol brilha. Espreitem aí no Facebook, já está a pergunta para o nosso tema de hoje. Curiosamente, íamos falar de... falta de humanismo e estupidez humana, mas não é, fica agendada. Exatamente. Para a próxima semana. Porque era preciso algum sol para... Ia ser um tema muito triste num dia invernoso como este, e vai estar sol na próxima sexta-feira. Então nós decidimos a traição, aí está, connosco hoje, em Mini Sai Salto Alto, com a pergunta para responder no Facebook da Rádio 5, em www.5fm.pt. Volto a lembrar, respondam mesmo onde está, onde é apresentada a pergunta para o nosso programa de hoje. A traição é provavelmente uma das dores mais difíceis de suportar e ultrapassar, seja num relacionamento conjugal, seja entre amigos, seja de que maneira for, nunca deixa de ser uma espécie de golpe invisível. Não significa isto que menos doloroso. A traição é o tema de conversa de hoje, contigo, Susana, e com todas as pessoas que estiverem connosco do outro lado e que queiram partilhar, comentar e deixar ficar a opinião aí onde está a pergunta. Será que os homens e as mulheres sofrem assim tanto com a traição, mas quem sofre mais, eles ou elas? Depende. Ou seja, todos sofremos à partida. Todos sofremos. É preciso nós dissecarmos aqui um bocadinho que tipo de traição é. A traição, há bocado tu falavas que é uma dor invisível, e é, porque tudo o que é inesperado para nós, tudo o que é uma dor que vem de não sabemos muito bem de onde, nem sabemos muito bem para onde vai, apanha-nos de uma forma desprevenida. E tudo o que nos apanha de uma forma desprevenida é altamente doloroso, porque nós não estamos preparados para o embate, e quando vamos ver, a coisa já sucedeu. E há uma ideia inicial de querer retroceder ao período em que isto não acontecia, e nós vulgarmente, ou eu vulgarmente ouço muitas vezes, eu queria voltar atrás e não sentir o que estou a sentir, porque é que as coisas não podem ser como eram antigamente, e porque é que eu estou a passar por isso, o que é que eu fiz para merecer isto? Nada. Exatamente. Ninguém fez nada para merecer nada que venha a magoar ou que venha a doer. A traição pressupõe um ato voluntário ou involuntário? No sentido lato, pressupõe um ato voluntário. Nós sabemos perfeitamente, porque nós não somos animais irracionais, apesar de às vezes parecermos, nós somos animais racionais, e sabemos perfeitamente, quando estamos a tomar uma determinada atitude, que atitude é essa, e aquilo que nos vai levar. E aquilo que nós fazemos é ponderar se devemos ou não tomar aquela atitude. Nós temos diversos caminhos e decidimos seguir pelo caminho que achamos que naquela altura é o caminho indicado. Muitas vezes sabendo que o caminho indicado pode escangalhar a nossa vida em algum patamar. E mesmo assim vamos. Ninguém trai outra pessoa de uma forma inconsciente. Podemos fazê-lo de uma forma leviana, mas não inconsciente. Leviana ou não, eu sei aquilo que estou a fazer, eu sei que atitude é que estou a tomar. Se estou a trair a minha amizade, se estou a trair a minha família, se estou a trair o meu namorado, o meu amante, o meu marido, eu sei perfeitamente aquilo que estou a fazer e que consequências é que podem advir desse ato. E tenho que estar preparada para as consequências que vão advir daí, como é óbvio. Numa relação conjugal a dois, obviamente que uma traição vai escangalhar aquilo que é mais importante existir entre o casal, que é a confiança. Uma relação a dois, onde a confiança está lesada, é uma relação manca. Pois. Não é? Nem com um andarilho aquilo vai direito. É possível perdoar uma traição? É. Se existir por parte da pessoa que foi traída uma vontade de perdoar, de avançar, quanto mais rápido o fizer, melhor. É isto que normalmente eu aconselho em terapia de casal quando há uma traição. Não é, eu vou-te castigar durante meia dúzia de meses e daqui a meia dúzia de meses vamos ultrapassar isto juntos porque eu sei que te vou perdoar. Se é para perdoar, é já. E obviamente que há uma proibição absoluta de se voltar a tocar no assunto. Agora a questão é: quem traiu uma vez trai. Vai só trair essa vez? Duas ou três? Mesmo que tenha traído só uma vez, mesmo que não volte a repetir, na cabeça de quem foi traído, há sempre essa possibilidade. E é uma relação condenada a pessoa que foi traída vai se tornar um nadinho obsessiva. Uhum. Exatamente, e que falas nisso? A pessoa traída fica marcada para sempre, fragilizada, como se alguém chegasse ali e tivesse queimado o seu sistema emocional. Sim. Certo? Certo. Há condições para ultrapassar isso? Há condições para fazer de conta que se ultrapassa isso. Para se ultrapassar, realmente, tenho muitas dúvidas. Uhum. Deixo um leque muito aberto. Claro que há pessoas que têm uma capacidade de resiliência enorme e adaptam-se às situações de uma forma extraordinária. Uhum. E há mulheres que encaram o casamento ou o namoro como um ato, isto é minha propriedade, isso aí já é um amor que não é bem amor. É sim, uma, não, um se ato importa, proprietário. Não se importa que desde que ele volte. Desde que se mantenha, é? Para as quantas mulheres, cada vez vê-se mais isto, que é um fenómeno que eu acho estranhíssimo, que é saber que o marido tem uma amante ou que o marido está envolvido com outra pessoa, vai tirar cavaco com a outra pessoa, em vez de tirar com o marido, porque é o marido que lhe deve algum tipo de compromisso, não é a outra pessoa com quem ele se envolveu. E existe também outro lado, é que... por um lado, há quem tire cavaco. E há quem tire cavaco no pulso. Por outro lado, há quem consiga estabelecer uma relação de amizade. É verdade. Cordialidade. Isso é ultrapassa-me. Laços estreitos. Ultrapassa-me. E depois estão ali, em todas, na família, nas festas de aniversário, nos funerais. Sim, depois também há aqueles que estão a leste do paraíso. Não, que têm a traição à porta. Estão a leste ou é útil estar a leste? Há pessoas que estão mesmo a leste. Há pessoas que não vivem cá. Há pessoas que estão efetivamente a leste das coisas que se estão a passar e que não veem o mundo à sua volta. Umas vezes por defesa, porque isto acaba por ser uma capinha que se usa de proteção. Quanto menos informação eu tiver, melhor. Há mulheres que pensam assim, porquê que eu vou pegar no telemóvel dele e ver alguma coisa e vou descobrir qualquer coisa que não me agrada? Então não pego. As coisas estão bem? Estão bem, vou agora à procura de problemas. Isto usa-se muito em saúde. Para que é que eu me vou enfiar uma ressonância se está tudo bem? Não me descobrem alguma coisa. Deixam-me estar quieta. Mais vale estar quieta e esperar, não é? Nós evitamos, de uma forma inconsciente, isto nota-se muito em saúde, nós evitamos os exames médicos, check-ups e afins, inconscientemente, porque é preferível não saber que temos alguma coisa. Porque o facto de sabermos que temos vai nos obrigar a ter outro comportamento connosco. Isto acontece nas relações. E estamos em análise, estamos a analisar a parte que é traída. A tal que é marca traída. Que fica e que tu dizes não sai de lá. Não sai de lá. É para sempre. Quem trai? Existe duas hipóteses. Ou é o traidor compulsivo que faz, que dá flores e bombons e ok, traiu, mas vamos lá ver se isto amansa de alguma maneira e da próxima vez vou ter mais inteligência na traição. A Susana não está a dizer a Six que dá constantemente flores e bombons? Não. Que é porque anda a trair. Cuidado. Não há nada disso, pelo amor de Deus. Não, obviamente que isto é depois de descoberta a situação, numa relação que nós falávamos aqui a semana passada, isto agora seria cancelarmos a quebra de monotonia nas relações. Olha, pare de dar bombons e chocolate, não vá a sua esposa achar que anda a trair, não tem nada a ver com isso. Aquelas mulheres que nos estão a ouvir, mas eu ontem recebi bombons. Ainda bem, sorte a sua, é sinal que o marido está a tentar, marido, namorado, seja quem for, quebrar a monotonia. Aqui o que se impõe é... após haver esta traição, após se descobrir, obviamente que este tipo de comportamentos vai acontecer. Se há uma busca de perdão, há uma busca intensa de que a outra parte olhe para nós de uma forma diferente. Nós vamos ter carinhos e ternuras que não tínhamos anteriormente. Existe o traidor, que na realidade está-se pouco marimbando para a traição e que a vai repetir. Mas também existe o traidor que, efetivamente, depois da traição e de achar que vai perder a pessoa amada, se toca do disparate que fez e morre de medo de a perder e nunca mais volta a repetir a façanha, não vá aquilo dar para torto. E esse é um traidor arrependido mesmo. E o traidor arrependido, na realidade, sofre tanto como a pessoa traída. Porque sabe que a culpa é dele ou dela. Está aí a pergunta para saber e queremos saber a vossa opinião a propósito. Quem sofre mais com a traição, o homem ou a mulher? A participação de Diana Silva e da Florinda Moreira da Maia dizem, estamos a ouvir a vossa conversa, é um tema bastante interessante, importante. Estamos a gostar muito, beijos para ambas e Beijos daqui para aí também, para vocês. Temos outras participações. Diz a Carla, deixa-me procurar aqui, porque olha, ando completamente aos papéis. Mas mesmo. Aguardem só um bocadinho, porque isto são muitas participações. É muita janela aberta. Aqui está. Bom dia para ambas. Estou com a Rádio 5, próximo, nos arredores do Porto. Vou usar um nome fictício, Maria. A minha história é a seguinte: sou casada há 10 anos e há sensivelmente 6 meses envolvi-me com um amigo e colega de trabalho. Eu estava um pouco afastada do meu casamento, engordei, o meu marido começou a mexer com a minha autoestima, passou a rejeitar-me, chamava-me feia, gorda e pronto, ok, Maria. Aí está a Susana, ficas assim a olhar para mim? Nós já tínhamos falado isso aqui a semana passada. Muitas vezes, quando não é o traidor compulsivo, não é? Uhum. Que anda por aí a borboletar porque faz bem ao ego. Obviamente que para entrar uma terceira pessoa entre um casal já existente, é preciso alguma coisa entre o casal estar disfuncional. Uhum. E se está disfuncional, é porque o casal assim o permitiu. E isto aqui é meia culpa. Uhum. Existe sempre culpa de ambos os lados. Obviamente que nenhum homem no seu juízo perfeito deve dizer à mulher: estás feia, estás gorda, estás mal. Não vai vir algum inteligente que lhe diga: estás bonita, o teu corpo é maravilhoso. E ela pensa: ai, pera lá, olha este aqui, se calhar há luz lá no fundinho do túnel, não é? Lá, olha ali ao fundo. Se eventualmente, ora, deixa lá ver de perto. Isso, não é? E normalmente vamos, onde vamos há lá, fumo, lá. Tem fogo. Pois. Se eventualmente a autoestima está mexida, quem vai cuidar dessa autoestima, fazer-nos sentir melhor, vai ser objeto de desejo. Uhum. Mais que não seja numa fase inicial, se calhar até vamos brincar um bocado com isso, porque precisamos de elevar o ego e depois a determinada altura perdemos a mão à situação. Uhum. E quando vamos ver de nós, estamos envolvidos com essa pessoa e não sabemos muito bem como é que chegamos àquele ponto. Uhum. Agora, continua a ser voluntário, é um ato voluntário. Nós sabemos que estamos a caminhar para a asneira. E mesmo assim fazemos a asneira porque é importante para o nosso ego. E mais uma vez existem culpas de ambas as partes. Existe a culpa da pessoa que caminha para esse erro, chamamos-lhe assim, porque pode ou não ser um erro. Quem é querente não se vai apaixonar, os casamentos terminam, os relacionamentos terminam, não se deve manter uma relação. Ah, estou casada há 10 anos, vou ficar casada há 10 anos. Sim, porque estou casada já aqui há 10 anos. Discutimos isso para sempre, não existe. Agora, obviamente que a pessoa põe-se a jeito, olha, estás feia, estás gorda. Perdoem-me, não é? Perdoem-me se acham que é um bocado leviano da minha parte, mas pôs-se a jeito. Uhum. Se eu não gosto da aparência da pessoa que está comigo, vou utilizar métodos de inteligência para que essa pessoa se adeque. Ok, engordou. Está gorda? Não está gorda? Olha, eu acho que nós, por exemplo, eu acho que nós dois devíamos fazer uma dietita, pá, porque estamos a ficar gorditos, já reparaste? Mas com outra ternura. Vamos ao ginásio juntos, vamos apimentar a relação no ginásio, que é interessante. Vamos fazer uma comida mais saudável. Se ele fosse inteligente, dizia: pai, é um enjoado, se calhar é fígado. Uhum. Durante uns tempos vamos comer umas coisas mais saudáveis. Ela faz-me a mim e a ti. Fazemos um exercício. Fazemos um exercício. Nós vamos caminhadas à beira-mar, namorar à beira-mar. Pois, dá o trabalho. Sexo é impera. Impera, é a ginástica das ginásticas. Faz mover toda a musculatura feminina. Olha, sabes o que é que diz a Mariana, que está em Braga? Saúda-nos e um beijinho para si, Mariana, também. Diz: vivo numa situação complicada. Há mais ou menos um ano conheci uma pessoa, a princípio meu amigo, falávamos praticamente todos os dias, troca de e-mails para aqui, SMS para ali, de vez em quando umas chamadas telefónicas. Então descobri que ele é casado há 4 anos e não tive como evitar, estamos apaixonados. Pronto, obrigada, Mariana, pela sua participação. Mariana, o problema não creio que seja seu. O problema é dele. Ele é que tem que decidir como é que quer resolver essa situação. E agora é assim, sem tabus, o ser humano não foi feito para ser monogâmico. Não foi. Nós, nós fomos, foi instituída a monogamia pela Igreja Católica. Algumas civilizações de forma cultural até explicam isso e vivem isso na viagem. Sim, sem dúvida, os antropólogos, não é? E, sociais, no caso, e os sociólogos explicam que, por isso é que existem, digamos, pessoas que são poligâmicas e por aí fora. Nós não fomos de uma forma orgânica, não estamos construídos ou não temos uma psique feita construtiva para sermos monogâmicos. Nós estamos com esta conversa aqui porque estamos em Portugal, se tivéssemos não faz país, sentido não fazia sentido esta conversa. De todo. Sentido nenhum. Aliás, nós estivéssemos, por exemplo, na Índia e estivéssemos a discutir que a mulher traiu o marido, a responsabilidade era dele. Ou no Dubai. Porque assim, ou no Dubai a responsabilidade era dele porque assim lhe permitiu. Uhum. Se ela foi atrás de alguma coisa noutro homem é porque ele não teve a altura para andar. Exatamente. Não, no hinduísmo é assim. E mesmo aí todos os processos, tudo é muito assim bem articulado e organizado de forma a que as coisas possam satisfazer-se as diferentes mulheres do que o homem. Eles podem ter 7, 8, 9 mulheres, dependendo da capacidade financeira de cada um para sustentar as diversas famílias. E pensamos nós aqui que aquilo é assim, tudo e anárquico. Mas não, não é bem assim, existe uma mulher principal que toma conta de todas as outras. Essa é a primeira mulher e é essa mulher que escolhe as outras, não é ele. Pois. Isto é feito de uma forma civilizada. Pensada, civilizada. Elas coabitam e são amigas e apoiam-se umas às outras. Obviamente que, não sendo nós, de forma de base, seres monogâmicos, quando nos propomos a monogamia, a outra parte, ou o outro lado, tem que estar à altura de segurar esta relação e de a manter ativa, de a manter nada monótona, para que não haja necessidade de ir à procura de nada fora dessa relação. O que eu acho é que cada vez menos se valoriza na relação estas pequeninas coisas. As pessoas estão estáveis, estão confortáveis, não deixam de ligar a uma ou outra coisa. É isto que faz correr mal. E que chegamos a um raciocínio que é a minha mulher ou o meu marido são sagrados, não é? É para toda a vida. O facto de eu ter outras pessoas por fora é única e exclusivamente para me divertir e para manter a chama acesa na relação. Você vai buscar fora qualquer coisa para manter o casamento aceso, que é uma coisa estranhíssima. Vai-se meter com outras pessoas, não é? Para manter aquela relação que tem, que não quer desfazer de maneira nenhuma, acesa. O que acontece muitas vezes, à medida que o casamento vai avançando, à medida que vão estando cada vez mais juntos, as pessoas vão se desligando. Essencialmente, a grande parte dos divórcios dá-se entre os 45 e os 55 anos, por aí. E dá-se porquê? Há aqui uma decalagem muito grande entre o homem e a mulher, a nível sexual, não é? Porque normalmente traição dá-se devido a uma falha sexual, vai-se primeiro atrás do sexo e depois é que é um envolvimento emocional entre as duas pessoas. Ou seja, a parte sexual é sempre o princípio. A mulher, a partir de determinada altura, não deixa de estar disponível. É uma coisa que para mim me faz muita confusão, porque alguma coisa está errada. Se a mulher está a sofrer de um hipodesejo, chamamos assim, Ellen Kaplan é a primeira a avaliar e a explicar que existe uma patologia que se chama hipodesejo sexual. O desejo sexual é tipo uma pastilha elástica, necessita de ser mastigado. Quanto maior é a atividade sexual, maior é o desejo sexual da pessoa. Ponto. Isto é chapa 5. Está explicado. Quanto menos atividade sexual a mulher tem e mais se afasta, eu digo a mulher porque o homem não é assim. O homem mantém ou tenta manter a chama acesa. Para o homem é importante porque ele sabe, de uma forma inconsciente, porque é animalesco, ele sabe que necessita e tem este instinto, porque é um instinto reprodutivo, que é um instinto que nós temos de sobrevivência, é um instinto reprodutivo. Por isso, ele valoriza o sexo, ele valoriza a intimidade sexual. A mulher está cansada, não tem vontade, ou dói a cabeça, ou agora dá-lhe para isto, quer todos os dias, ou eu ouço de todas as coisas e mais algumas. Durante um mês, durante 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, eu tenho casais que me dizem que não têm envolvimento sexual há 4 meses. Não se puseram a jeito? Digam-me lá que a mulher não se pôs a jeito para o marido ir procurar uma relação sexual fora do casamento. Pois. Sim, sim. O sexo é importante. Deixemo-nos de tretas. É mesmo isso. O sexo é importante numa relação. E uma relação, para ser saudável e para ter uma estabilidade, deve haver relações sexuais pelo menos 3 vezes por semana. Mínimo. Mínimo. Ok. Mínimo assegurado para não haver. Porque assim o desejo, o homem vive de picos sexuais, não é? tenha relação sexual, acalma. E necessita que os níveis de progesterona atinjam novamente um determinado pico para ele voltar a caçar. E este caçar não é pejorativo. É assim porque é assim. É a natureza. É a natureza humana. E até atingir esse determinado pico passam 72 horas. Ao fim de 72 horas é segundas, quartas e sextas. E depois do outro lado, se não há... Ah, não, se... não. Ele já está assanhado, entre aspas, não é? Não, não hoje. Ou aguenta, não amanhã, não depois. Ou vai para a coitada. E imagina que, não é? Ele está assim disponível para o amor e aparece uma jovem pomposa, disponível também. Para o amor, e calharam de estar os dois disponíveis para o amor na mesma altura e ali, olha, naquele sítio isolado. Como nada é por acaso. Nada por acaso, incorre-se num risco grave. Nós estamos rodeados de pessoas 24 sobre 24 horas. Sim, cada vez mais. A mulher está rodeada de homens, o homem está rodeado de mulheres. Existe inclusive agora um fenómeno que eu já fui estudar isto de uma forma social, porque eu não percebia porque é que acontecia. Há um boom gay. Parece que de repente há imensas pessoas que a sua sexualidade se transformaram em homossexuais. Será que se transformaram? Agora há uma é maior fácil, há uma maior liberdade para se apresentar. Sem dúvida, mas é um ato social. Foi reproduzido em laboratório com ratos, o mundo, por assim dizer, humano. Os seres humanos, nós somos 7 mulheres para cada homem. Se nós invertermos, as mulheres são cada vez mais lésbicas. E os homens estão cada vez mais homossexuais. O que acontece é que se nós reproduzirmos num laboratório com animais irracionais, sejam cobaias, sejam macacos, o ambiente diário da comunidade europeia, eles transformam-se também. E passam a ter relações entre eles, macaco com macaco macho, e macaca com macaca, fêmea. Né? O que acontece aqui é que, devido a este afastamento, as mulheres estão cada vez mais próximas das mulheres. E os homens estão cada vez mais próximos dos homens. E acaba por aparecer um desejo estranho que ninguém sabe conectar muito bem. Numa noite de copos, está à mão. Pois. E que tem. Experimentar. Tem. E não é uma traição como a outra. É uma experiência. Não é? Para o homem, isto é um exemplo, qualquer homem tem, isto é o ultrassom, todo homem deseja ter duas mulheres na cama. É a fantasia mais típica, eu acho triste, porque é tudo igual. Não é? 90% dos homens têm esta fantasia. Depois, quando a vai concretizar... Achas que agora... Não, para ele, se ela tiver intimidade com outra mulher, ele não considera traição. Para a mulher é o fim do mundo. Se o marido arranjar um homem, não é? Que ele esteja presente. Às vezes nem precisa de estar presente, mas ele não considera assim tão grave. E é muito mais grave se for outra mulher, porque o sentimento envolvido é muito mais emocional do que físico, do que se for outro homem, porque se calhar é só carnal. Ora, agradeçam aos estudos e ao empenho da sociologia. Aí está. Sim, sim. A antropologia social tem estudado isto de uma forma a justificar o que boom é este. E depois é giro porque as coisas aparecem e surgem. É doença. Está nos genes. Não, doença. Algumas vezes está nos genes se eventualmente estivermos a falar de transexuais, sim, não é? Mas há um tempo atrás era só mulheres... doença, igual a doença, doença, não, doença. Não, não, não. Tem a ver. Tem a ver com a evolução da sociedade. Tem a ver com o facto de mulheres e homens estarem cada vez mais diferentes e nós normalmente procuramos parceiros que se adequem a nós, que sejam parecidos connosco. O ritmo é diferente e as pessoas cansam-se com facilidade. De uma forma satisfatória, e isto parece um grande tabu, mas é verdade, de uma forma satisfatória, nada como uma mulher para saber dar prazer a outra mulher. Isto é discutível. Sim. Não é? Aquilo que ela vai sentir, não é? Nunca experimentou, vai lá experimentar a primeira vez. E normalmente, uma das duas é gay. Sim. Não é? Por isso a outra, quando vai, não sabe para o que vai, mas a outra já sabe tudo. Portanto, e ela pensa, olha lá, há coisas aqui que eu nunca senti, mas onde é que isto apareceu? Do além? Isto é do além. Como diria a Helena Laureano numa novela há pouco tempo. Isto é do além. Não é? Trair, Susana, é um traço que está ali iminente no caráter da pessoa? De todas as pessoas. Como eu disse há um bocadinho, nós não fomos feitos para ser monogâmicos. Há uma predisposição. Há uma predisposição constante para a traição. E há 50 mil maneiras de o fazer. Então agora, nós vivemos numa era muito, muito, muito perigosa e muito aliciante, que são as redes sociais. conhecem-se pessoas através das redes sociais. Sim, nós estás por a falar com homens, estás a falar com uma mulher. Por trás de um computador ou por trás de um ecrã, não és tu própria. Estás mais à vontade, estás mais solta. Uhum. E não há perigo. Tu estás a falar com alguém no computador, não há perigo, mas isso já é uma traição, depende da conversa que tu estás a ter com a pessoa. Tem a ver um pouco com a exigência, a forma como tu és exigente contigo própria e com os teus valores. Infelizmente, cada vez menos as pessoas são menos exigentes. Porque se para ti impera como condição estar a falar com a pessoa, sim, efetivamente, se há uma relação e uma proximidade no dia-a-dia, por motivos pessoais, familiares, do trabalho, e se de vez em quando dá jeito de passar por ali, pelo Facebook ou pelo Messenger, e falar, porque é um recado para dar ou um post para fazer e que se oferece à pessoa, tudo bem. Agora, acho que as pessoas também não são assim tão exigentes com elas próprias. Não sei. E tem que haver ali, desculpa, e gostaria que comentasses, um vazio muito grande de muitas coisas. Mas há um vazio. Uma falta de muitas coisas. Infelizmente, amor, as pessoas próprio, estão muito isoladas. A noção do seu próprio eu. Sim. O que querem da vida. O problema é que as pessoas hoje em dia estão muito isoladas, estão muito solitárias. Nós estamos muito virados para nós próprios, porque o país está em crise, nós precisamos trabalhar mais do que o costume, nós precisamos de atingir determinados objetivos. Estamos carentes. Estamos carentes de diversas coisas. Quase inconcebível. Quando alguém tu não tens dá essa atenção, capacidade de forma física e pessoalmente estás fazer, carente, não. Fazer as tuas amizades. Se estás carente, uma pessoa que te dê atenção, se tu estás constantemente carente, se é uma pessoa que está constantemente carente, no momento em que alguém dá atenção, qualquer pessoa é válida, porque me deu atenção e me deu aquilo que eu não tenho. Por isso aquela pessoa é especial, até pode deixar de ser especial ao final da primeira semana. Mas naquele momento foi especial, porque me fez sentir especial, é uma coisa que eu não senti há muito tempo. E se me fez sentir especial, eu vou reagir dessa forma, vou reagir a sentir-me assim. Uma coisa que me faz confusão, e efetivamente nós temos centrado mais no tema de hoje, a traição entre relações, mas uma das coisas que me faz alguma confusão e acho que chega a ser perigoso, em alguns casos, a forma como adolescentes, rapazes e raparigas, entre elas ou entre eles se comunicam, por exemplo, a nível das redes sociais. E eu pergunto, não é isto uma forma de traição, a juntar com a ausência de valores da família, a forma como eles se comunicam? Repara a facilidade com que as pessoas dizem amo-te, adoro-te umas às outras. Tu já reparaste que isso acontece entre o mesmo sexo? Exatamente. Essencialmente as raparigas, com as raparigas, meu amor. Sim, sim. Eu sim, amo-te sim. muito. E nós estamos a falar de relações que se têm vindo a prolongar no tempo e cimentado por uma série de situações. São relações esporádicas, efêmeras, que se conheceram este ano letivo na escola, gostaram. Mas isso é assim. Isto é traição, vai ou não assustar, é? Para eles, não. Vai assustar muitos pais de adolescentes. Eu tenho em consulta miúdos entre os 12 e os 15 anos, vá. E eu tenho miúdas com 14 anos que no ano de 2011, que ainda só vamos em julho, já tiveram mais namorados este ano que eu tive a vida toda. Mas eu é que estou canosa, como eles dizem. Eu é que estou off the limit. off the limit. Porque quer dizer, eu vou aprendendo expressões deliciosas com eles, não é? Um dia vou escrever um dicionário do adolescente português. Boa, Susana, é gira. Vou. É eu gira. Estou off the limit porque não estou canosa, não estou. Não estás aí. Não estou aí. Não é? A setora não está a ver, está canosa, não está a perceber a situação. Então, e depois namora quando nós perguntamos, ora explica-me lá porque é que A e B tanto se comunicam dessa forma. Epá, é isso. E eles off the limit. É logo que me perguntam. E estoura, não estou a perceber. Cola pobre-me. Mas é traição, não é? Estamos a falar aqui de uma traição. Para nós que o vemos, que somos de outra geração, para nós é. Agora, para tu teres uma ideia, como para eles é leviano e não é grave, eles trocam, tipo, eu namoro com o Rui, vamos imaginar. Pá, mas eu canso-me do Rui e vou namorar com o Mário, que é o melhor amigo do Rui. E o Rui continua amigo da gente. Pois. Estamos todos e depois zanga-se com os dois e o outro está lá para dar apoio e volta à namorada anterior. E depois nenhum nem outro e arranja o outro. Sim, porque e é mais são fácil. Todos amigos. Já todos se conhecem. Pronto, e ajudam-se mutuamente. Como é que hoje em dia os adolescentes acabam em orgias? Assim. Pois. É tudo amigo. Cada vez mais apelo a dia seguinte, que é uma forma abortiva, imediata, eficaz, vai crescendo. Eu acho que aquilo vai crescendo até determinado ponto. O Norlev, passando a publicidade, não é? Não estou a fazer anúncio à pílula, não é? Mas se as pessoas tiverem necessidade de a procurar, ao menos que saibam procurá-la direito, vão lá tomar uma vez, duas vezes. À terceira já começam a achar que não é uma boa ideia, porque aquilo provoca hemorragias desgraçadas e a pessoa, a primeira vez o organismo reage mais ou menos bem, à segunda já não reage assim tão bem e à terceira vai reagir realmente mal. Pronto. Incorrendo no risco, que as adolescentes, eu tento sempre relembrar isso, de esterilizarem. Porque a hemorragia pode ser tal, se não for controlada a tempo, incorre no risco de acabarem numa urgência ginecológica a serem operadas para controlar a hemorragia. Isso e o aborto. Químico não é tão grave, porque é como as pastilhinhas e tal. Só que, infelizmente, as adolescentes muitas nem se apercebem que falta o período e depois vão lá ver, agora como o aborto é legal, dirigem-se à maternidade, acabam a abortar. Eu acho, entre parênteses, não é? Passando a expressão, acho ótimo, porque só lá vão uma vez. Porque aquilo é tão mau e tão doloroso e tão ruim que não se volta a repetir. A partir daí toma-se pílula, usa-se preservativo. Exatamente. E eu acho que até é educativo. Houve um boom, tu se reparas os estudos, houve um boom inicial da procura ao aborto, que agora reduziu consideravelmente. Porque já toda a gente descobriu que aquilo afinal é desagradável. Dói um bocado, entre isso e tomar a pílula, usar o preservativo, se calhar é melhor tomar a pílula e usar o preservativo do que ir lá passar por aquela situação outra vez. Uma raspagem cervical. E a propósito disso, eu deste como sugestão aqui para que procures no YouTube. Eu e o Vítor Cardoso já estivemos esta manhã a ver isso, o garanhão do Chiado. A propósito dos preservativos e das relações sexuais, isto foi utilizado para um estudo. Uma empresa qualquer pediu esse estudo. Procura o garanhão do Chiado, anos 90. Não, porque lá tem sala das relações biológicas. Eu fiquei muito sem perceber essa parte. Mas volto lá e vou tentar. Eu vou-te dar um exemplo agora das relações biológicas. Eu estagiei, quando acabei o curso, o estágio curricular, eu fui lá em Lousada, na Santa Casa Misericórdia de Lousada. Foi um estágio de veras produtivo, perdoai-me a hipocrisia, não é? Muito produtivo, aprendi imensas coisas, não é? Foi muito válido para a minha carreira profissional, tão válido que eu nunca mais lá pus os pés. E descobri, na Comissão de Proteção a Jovens e Crianças em Risco, chamava-se na altura Comissão de Proteção a... como que era? A CPCJ, nem sei como é que se chamava antigamente. Depois postam-te ali no Facebook. Postam-me ali. Tu esqueces tudo. Eu esqueço dos nomes. Eu acho que agora é... Depois somos marcadas ali. Comissão de Proteção a Jovens e Crianças em Risco. Antigamente era Comissão de Proteção a Menores. Acho que é assim que se chamava agora. Antigamente agora é Comissão de Proteção a Jovens e Crianças em Risco. Eu sou do tempo antiga, não é? Da Comissão de Proteção a Menores. E uma das valências da Santa Casa de Misericórdia era a Comissão de Proteção a Menores. Que era uma coisa triste de se ver, porque havia determinados locais onde havia muita violação de menores, especialmente feita pelos pais, especialmente feita por familiares próximos. Havia uma zona, que eu não vou dizer qual para não criar suscetibilidades, mas havia uma zona nas imediações de Lousada, e Lousada é já ali. Pois é. Não é? Em que era típico o pai de virgindar as filhas. Era cultural. Era impossível a comissão fazer qualquer coisa em relação a isso, quando elas próprias sabiam que aquilo era cultural e era normal. E qual era o raciocínio louco que prevalecia? A perda de virgindade é uma coisa muitíssimo importante, por isso deve ser feita por alguém que vai ter o máximo de cuidado. E que vai tratar muito bem para não magoar. Ou seja, a tal explicação e educação para uma sexualidade positiva. Eu não sei se é muito positivo. Que é moderno, é? Pronto. Não é muito positivo. A comissão não agrada e dá cana. Pois. Mas o que acontece é que realmente isso acontece. E eu lembro-me de um caso que eu tive. Na altura deu para torto. A nossa assistente social acabou presa porque agrediu o juiz. Eu, se fosse assistente social e estivesse tão próxima do juiz, se calhar tinha sido presa eu, não é? De uma miúda que era minha paciente, que a determinada altura estava grávida do pai. E nós já estava a decorrer o julgamento, porque ele tinha 15 filhos e metade deles já tinham sido abusados sexualmente por ele. Por isso eu não sei o que é que a gente estava a discutir ali no tribunal. Mas o juiz achava que não havia justificação para libertar um teste de DNA para comprovar que a criança que ela trazia era do pai, não é? E não deixou. A miúda mais tarde acabou por recorrer a uma arranjadinha e acabou esterilizada aos 15 anos. Que E nós vamos novamente a tribunal e o juiz ainda estava cheio de razão. Então a doutora e com Francisca dúvidas do que ele está... voou sobre ele e acabou presa 5 dias. E com não dúvidas é? Mas do que feliz... ele estava a discutir. Não. Sem discussão, porque era efetivamente, após os exames feitos, era efetivamente... E pode não parecer, Susana, mas nós, porque há isso, também faz parte. Também. Estamos a discutir a traição. É uma traição. É, são formas de traição. São. É uma forma de traição. De... quando tu procuras ajuda na polícia, não é? Quando tu procuras ajuda num tribunal, tu esperas que a pessoa te vá ajudar, nunca que exatamente. Te vá trair. Exatamente. Quando tu procuras ajuda de alguma parte, a traição é quanto pior, quanto maior a proximidade ou quanto maior a confiança depositada noutra pessoa. Tu às vezes podes sofrer muito mais, ou não é às vezes, sofrerás muito mais com a traição de um amigo, que tu consideres um amigo válido, mas que tu sabes que te está a trair nitidamente, está a mentir na tua cara. Ou comparativamente a uma traição de relação. Exatamente. Porque namorados, homens, há muitos. Sim. Não é? E amigos, alguém que tu sentes sim, como uma alma gêmea, como metade. Efetivamente existe essa barreira. Tu não gostas de mudar os teus amigos e é doloroso. Não. Se é que passas eu por essa traição, claro. E numa relação, claro. Se não estás bem, sai. Começar de novo, a pessoa já te conhece, tens que começar de novo tudo com alguém que já conhece há anos, tens que explicar tudo. Mas isso veio de onde? Temos que andar a retroceder 10 anos da vida para explicar. Sim, porque, a partir de determinada altura tu dizes, ok, fechou. Deixa para lá isso. Vamos à pergunta: quem sofre mais com a traição, a mulher ou o homem, está aí na página da Rádio 5 para comentar em www.5fm.pt. Vamos olhar. Isto, diz Diana Teixeira, sofrem ambos no momento imediatamente a seguir ao saber da traição, o choque é igual. No entanto, a mulher tem uma capacidade tremendamente para encontrar as melhores ferramentas para ultrapassar essa traição. O homem demora a rodear o problema. Quando encontra, fica a tentar percebê-lo e só depois chega à conclusão de que a vida é continuar. Temos a participação de Marisa, que diz, honestamente, sofre quem ama e se preocupa. Não interessa se é homem ou mulher, não tem que haver distinção entre sexos. Quem ama e se sente amado não é traiçoado e... quem ama sozinho já por si é traído pela ilusão que está a ser, de que está a ser amado. Gostei. Gostaste desta cena? Quem ama sozinho está a ser traído pela ilusão de estar a ser amado. É a maior traição de todas. Não é? Pablo Neruda dizia: pois. Não há maior covardia. Cuidado. Do que despertar o amor de uma mulher sem ter intenção de amá-la. E isso é um perigo iminente. Essa é um perigo. É cuidado, a maior das Marisa. Traições. Despertar o amor de alguém sem intenção de o retribuir. Mas isto daria 3 para programas. Outra. O Ivo diz, o amor é um sentimento muito vago e complexo e que muita gente não conhece, nem chega a saborear. Quem trai é quem não tem sentimentos, não é sensível e não sabe o verdadeiro significado do amor ou da amizade. Por aí também pode ser. E, Susana? Quem sofre mais, o homem ou a mulher? O homem. Culturalmente, e a partir de agora isto tem uma bolinha no canto superior direito. Durante os próximos 10 segundos. Okay. A mulher que é traída é a coitadinha. O homem que é traído é o cornudo. Pronto. Culturalmente. Já passou? Já passou tirar a bolinha? Já tirar a bolinha, voltamos agora. Culturalmente, a mulher traída é apoiada de todos os lados. Porque foi traída pelo safardana do marido, as amigas vêm a família, vêm os amigos, vêm, apoiam, e depois ela acaba por perdoar e toda a gente apoia a decisão dela ter perdoado, porque pronto, foi aquela vez, vai dar uma segunda oportunidade. O homem, como é que o amigo... mas quê? Vais perdoar a tua mulher? Ela pôs-te os palitos e tu vais perdoá-la? Então, mas estás maluco? Não, mas isso é uma coisa macho. Macho que é macho, não perdoa a mulher depois da traição, mas afasta-te ambos... já, corta. Acorda, mas que é isso? Chifre do manso, não é? Culturalmente, o homem acaba por sofrer muito mais, porque muitas vezes quer perdoar. Ou perdoa. E mas sofre a pressão. Sofre a pressão que vem de fora de não dever perdoar. E a mulher sofre uma outra pressão, que é... Tu tens uma relação de 10 anos, de 15 anos, pensa, existem filhos envolvidos. Com a mulher é diferente, as o pessoas apoiam... a condição económica, etc. A mulher é se calhar apoiada mais a família, para... não é? É. A mulher é apoiada para perdoar. O homem é apoiado para separar. E muitas vezes ele não quer separar. Quer avaliar e saber, a culpa também foi minha. E eu falhei e abri portas à traição. Onde é que eu estava para ela ter tempo de me trair? A pergunta é essa. Se a outra pessoa teve tempo de trair, onde é que nós estávamos? Exato, onde estava um, onde estava o outro. É? Isto aqui é 50-50. Eu não acredito na traição só por responsabilidade de um e lado. E quando se juntam, é a 200%. Sim, porque nós, também é esse fenómeno, não é? Anda um a trair para cada lado. E depois ainda alguém tem moral para falar. Pois também há esse caso. E ninguém tem moral para falar. Se anda um a trair para cada lado, é be quiet. Não é? Off the limit. E aí uma terapiazinha de casal resulta, ajuda? Se eventualmente o casal quiser, se for um casal moderno, podem swingar. O swing agora está na moda, se eles acham que isso apimenta a relação. Não, agora é considerado normal, já vem de há uns anos atrás, certo? Sim. Mas agora está mais enraizado, as pessoas já falam com mais à vontade, existem casas típicas. Swing não é igual a traição. Swing não é igual a traição, porque há uma permissão de ambas as partes. Não se trai nas costas de ninguém, porque isso é que é traição. Há uma troca de parceiros com consentimento mútuo do casal. E é feito ali, não é feito fora. As pessoas não têm contacto emocional. O swing é única e exclusivamente sexual. Não há partilhas emocionais. É aquela vez e acabou. Não se repetem casais. Exatamente por causa disso. E isso é uma permissividade de ambas as partes. Isso é uma permissividade, não é traição. Se eu sei o que a outra pessoa está a fazer e estou a permitir, eu não estou a ser traída, porque eu tenho conhecimento de causa. Agora, numa relação em que uma das partes não tem conhecimento nenhum do que está a acontecer e a coisa continua a acontecer... E a pessoa que está a trair com consciência de que o está a fazer é traição profundamente. Diz a Joana de Espinho, bem, eu gosto do vosso tema de conversa, gosto dos casos expostos, gosto de todos os comentários apresentados desse lado. Tenho apenas uma coisa a dizer... Quem semeia vento, colhe tempestade. Aquilo que não queres receber do outro, não o pratiques. Obrigadíssima, Joana, e um beijinho para si. Muito obrigada. Basicamente é isso. Infelizmente, o pensamento não está tanto assim, porque em 80% dos casos as pessoas já colheram a tempestade. Ou seja... Quem trai, normalmente, já foi traído. Achas que é, Susana? Não acho só. Desculpa, tens a certeza? Tenho. Quando há uma predisposição mais aberta para a traição por parte da pessoa, é porque a pessoa já passou pela traição, então perdeu um bocado o respeito à relação da forma como ela devia ser. Ou seja, independentemente da situação, de trair ou de ser traído. É uma fase que vai passar. Como é óbvio, vai chegar não, a um ponto. Ou não. Se a pessoa não quiser ultrapassar. Agora, normalmente isto é uma fase, pessoas, né? Estou bem magoada. Com amantes, uma vida inteira. Estão a trair todos os dias. Tu sabes que eu já nem sei como é que é de classificar isso. Pessoas com duas famílias, duas casas, duas mulheres, de filhos de ambas as partes. Isto é muito complicado. Eu acho que isso ultrapassa a traição. Isto mesmo já é um coração muito grande. Mesmo quando não é só assim, uma. Mesmo quando não é assim. As mulheres deixam-se ficar. Isto é um evento masculino. As mulheres não conseguem manter duas famílias, não é? Os homens conseguem fazê-lo, mas tu se tens um filho, o filho está contigo, não tens como ter duas famílias e estar presente. Agora, uma das partes normalmente sabe que é a amante. Se é uma relação que se mantém 20 anos, paralelo a um casamento existente, uma das partes sabe que é a outra. Entre aspas, eu não gosto da palavra amante, porque amante é aquele que ama, pois. Não é? Sabe que é outra e mantém-se nessa condição, porque é confortável, porque se calhar a pessoa não está preparada para ter uma relação em que tenha que testar com obrigatoriedade, sem desejar ter essas obrigatoriedades. Eu acho que desde que as pessoas se sintam bem com elas próprias, tudo é aceitável. Agora, na traição, mais uma vez, e agora nós estamos aqui nos minutos finais para variar, andamos a correr. Pois. Não sei como é que me passa aqui, há qualquer coisa de estranho com aquele relógio. Voa. Para fechar, eu acho que quando há uma traição, e isto é que é importante ficar, quando as pessoas traem, a culpa não é só de quem trai. A culpa é de quem permitiu que existisse a traição. Onde é que você estava? Eu, em terapia de casal, a minha primeira questão é, para o seu marido ou a sua esposa ter ido à procura de uma relação sexual fora do casamento, é sinal que você não estava lá. Insultam-me logo a priori, não é? Mas depois voltam lá. Não, eu estou em casa e ela trabalha comigo. Susana. Sim, mas o facto de ela trabalhar com ele não quer dizer que a mulher que está em casa durante a noite, não é? Não dê assistência. Eu vou fechar com uma frase para recordar toda a gente. Quem não dá assistência, abre a porta à concorrência. E quanto mais não seja. E depois está sempre disponível para receber aquilo que tu dizias no início da nossa conversa. Aquela flor, aquele bombom, aquelas férias. Lembra-se do programa anterior, juntem os dois. Quebrem a monotonia, mantenham a pessoa que está do vosso lado agarrada a vocês e não vai haver possibilidade de entrar uma terceira pessoa nesse relacionamento. E nós temos que estar atentos constantemente, porque se essa pessoa, nós temos que nos aperceber que alguma coisa não está bem. Mais uma vez eu fecho, é esta a frase que eu digo: quem não dá assistência, abre a porta à concorrência. Ponto. Ponto final. É assim. Bom fim de semana. Bom fim de semana, até já. Susana Dias Ramos, neuropsicóloga, como convidada neste programa, Minissaia Salto Alto Mais Feminino da Rádio, já em contagem decrescente para as notícias do meio-dia, em simultâneo, na Rádio 5, estamos a 50 segundos.